No silêncio do céu, a presença brilha. Os anjos se preparam, prontos a tocar. Com incenso e orações, diante do altar, o clamor dos santos, Deus vem escutar. Ai, ai, ai, dos que habitam na terra, trombeta soando, o juízo se encerra. Mas em ti, Senhor, encontrarei paz. Teu amor me sustenta, sempre me traz. O fogo do altar habitam na terra, trombeta soando, o juízo se encerra. Mas em ti, Senhor, encontrarei paz. Teu amor me sustenta, sempre me traz. No meio da tribulação eu confiarei, das estrelas em ti eu verei. Mesmo quando tudo parece escurecer, teu nome é esperança, em ti vou viver. Ai, ai, ai, dos que habitam na terra, trombeta soando, o juízo se encerra. Mas em ti, Senhor, encontrarei paz. Teu amor me sustenta, sempre me traz. Ai, ai, ai, dos que habitam na terra, trombeta soando, juízo se encerra. Mas em ti, Senhor, encontrarei paz. Teu amor me sustenta, sempre me traz. Portuguese worship, acústico, tube, pião, 72 BPM.